Salvador. Bom dia, boa noite, 04. Bom dia, boa noite, 04. Contato radar, Santaro Nisa 360, pega da El. Nada, El, Santaro 360, 804. Número 642, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 10 nós. Mate, eu estou iniciando a decolagem, pistão 0, agora 642. Bom, espera pronta, Serena, 2 minutos. Bruno, manda depois de esperar a dona 0. Salvador, boa noite, 97.4. Boa noite, 97, ciente, aguarde cópia. Boa. Salvador, caso o Alfa encosta. Precisa? Passarei do 9809, complexo 9, pela torre 118, Max. 118, 95, obrigado. Sois. Cliente, estou aqui na guarda. American 980, clear to intercept the ILS at Duna. Clear, tem uma parte da bíblia. Port established, American 980. Nada, 10, 9809. Torre Dom 607, está com 1,76 no CO2. Alternando o caminhão com 3 horas e 40 de autonomia. Para o carro. 607, está autorizado o táxi via parte principal em J Alpha. Reporte pronto no ponto de espera do ano 0, que negão no 0 no 4, Bruno 607. Alfa, pode esperar, vai reportar, ONU 605. No 642, decolado aos 4 do controle, 120 decimal 8. 208, obrigado. A nave que vai iniciar o reboque da escuta? É, mais outro. 2200. Mais vagão 642, contato radar, separa o nível 390, sai da Pucã. Bate uma tela 2 da Pucã, 390, 642. Vou passar, a gente inicia o reboque com o Ringer número 1. Deixa eu confirmar o vento para o 9819. Vento 050 graus, 08 nós. Obrigado. CNE 62 no Uno, após o pouso do Passaredo, a linha mantém pistão no zero. Após o pouso do Passaredo, a linha mantém no zero, 62 no Uno. Voo no 897, Confins 360 pronto? Pronto. Confins autorizado 360, via UP Zulu 16. Decola da Uno 0, primeira curva direita, saída da EL, Leda pós bridge. Controle Uno 208 e transponder 5060. A 360, da Elde da Bridge, Apresolou 16, 208, 5060, Gol no 897. Planejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Azul 4201, chame se para o Recife, 125 ou na Terne, 13325. 1715, ciente, aguarde cópia. Aguarde. Uno 3325, a secundária. Autorizado ingressar no pátio principal para o portão 01. mesmo. Passaredo 9809, no solo aos 43, se livre piste pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, passaredo 0809. 9809. Voo no 804, sendo centro Recife, 1251, na alterne 13325. Seguimos com o centro Recife, 251, no secundário 3325. Bom dia, CDC, 1804. Bom dia. Tchau. Civil 5514, cópia 118, decimal 95. 118.95. 118.95, good day. Tomador, muito bom dia, 3514, Cidade Alta. 5514, para Aracaju, 190, aguarde para a cópia número 2. Por gentileza, poderia coordenar 190 para Aracaju? Sim, iremos coordenar. Salvador Tower, American 980 with Tuna inbound, ILS, X-ray, runway 10. American Line 980, QNH 1014, report to land gear down and lock it. Gear down and lock. American Line 980, wind 020 degrees, 04 knots, clear to land runway 10. Clear to land, 10, American 980. Ground 9970, fly direct to Donut, center 2000 feet, connect 1014. Controle 120, decimal 8. 208. Is that correct? Correct. Passar de Salvador, bom dia, Oceaner 62 do Nuno. Eu peso 17, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Questão, saída Arbor, após Elefa, Arbor, Elefa, controle 1208 e transponder 5056. 715 da volta, Ligado Brasília, 360, preso longo, 7, fala 10, curva direita, Arbor, Elefa, 208, 5056. No 715, deslizamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Eu vou atrás. Após o pouso aeronave da América, está autorizado ali a manter pistão no zero. Sim, após o pouso do América, pistão no zero, no meio da frente. Gol no 642, sendo centro Recife, 12545, alterne, 12685. 2545, meu senhor, 5, bom dia, meu senhor. Bom dia. Sim. 5 no 4, Aracaju, 150 autorizado, pronto, cópia. Afirmo. 5 no 4, para Aracaju, autorizado nível de voo 150. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Aracaju. Controle 1208 e transponder 5064. Decolada Aracaju, 50, decolada 10, com curva esquerda, Puca, Jamo, nossa saída, controle de saída 208 e transponder 5064. 55 no 4, atendimento correto, postando para puxa acionamento. Tomará quando, TV? No 04 estarei de push e após táxi. Obrigado. American Line 980, on the ground at 49, Vaquita running by your right, taxi via Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha Juliet, report before Juliet, American 980. Salvador, AFSA 6570, boa. Delta, autorização 370, Recife. AFSA 6570, Recife 370, ciente, aguarde. Aceito, estamos prontos para pushback, Panamá. Ciente, aguarde. For ground, American 980 is clearing. American Line 980, taxi via Alpha, report before Juliet. Roger. Luno 606, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 060 graus, 06 nós. Decolagem, pistão no zero, no 607. Sua 6570, Recife 370, pronto, cópia. Prossigo. Avisa 6570 para Recife, autorizado 370, via UPWISC 58, decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju. Controle no 208 e transponder 5070. Autorizado 370 Recife, operador 58, decola 1-0, curva esquerda, PUCA Caju, 308, controle 5070, transponderado também a 570. 570, procedimento correto, poste pronto para posicionamento. Estamos prontos para posicionamento. No poste 3 está autorizado, puxa poste táxi. Reportar a táxi 6570. Na 6211, chama Recife, 1251, bom voo. 251, obrigado. 1, controle 1208. 208, bom dia. Está pronto para o táxi, POB 180, Campinas, 3 horas, já está na frente. 607. Voo no 607, bom dia, contato radar, sobe mantendo 360, saída da Elleda Bridge. 360 da Elleda Bridge, voo no 607. No 7, no 5, no 2, livre push e após táxi. Reportar agora, no 7. Espera pronto, boa noite, 97. Boa noite, 97, autorizado a linha de decolar pistão no 0, vento 060 graus, 06 nós. Decolagem, boa noite, 97, já passa dentro. American Line 90, cleared in Juliet to gate 11. Skyline 980, clear to ingress on taxiway Juliet to gate 11. Juliet to 11, American 980. Salvador 897 da Gol, bom dia. Gol 897, contato radar, sobe mantenha 360, saída da EL, Leda Bridge. 360, da EL, Leda Bridge, 897. Geral 9970, autorizado ILS, reporte estabilizado. Geral 9970, reporte ILS Gol 607, Recife 1251, bom voo. Dá para repetir, por favor? Gol 607, Recife 1251, bom voo. Ah, muito obrigado, senhorita, 1251, bom serviço. Paulo 35514, para frente, vai querer falar. Salvador 1715, para ataque, 128, 1355, Campinas. 1-2-3-3-55, alternativa? Campinas, 1-2-8 ao PLB. 1-2-8, Campinas, ciente, taxa direita via Índia, ponte espera do Mazero, chama pronto, altimetro no 0-4. Gol no 0-4, reportará pronto, 7-1. Para o taxa 6570, estamos com 2 a bordo, 12-40, alterna na taxa. Afirma, táxi em frente, pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da Mazero Torre, 1895, altímetro 1-11, corrigindo. Ponte espera chama pronto, altímetro 1-0-4. 1-0-4, Índia Alfa, chama ponte espera 18-19-18-954-6570. Ponte espera. 9970, completa final, Torre 1895, bom pouso. Obrigado, até a décima. Sorry, Salvador, muito bom dia. Sideral 9970, está no ILS da UNA 0, baixado, gravata. Sideral 9970, pouso autorizado no 0, vezes 020 graus, 049. Suficiente, livre pouso na UNA 0, Sideral 9970. Está acionado para o táxi, estamos com 34 a bordo, 2 horas e 40, Salvador, Alberto. Copiei 34, 2 horas e 40, em Salvador, está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá torre em 18,95. Tenha um bom voo e um bom dia, o 35514. Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera 18,95, obrigado. Zona 897, chama Recife, 1251, bom voo. 251, bom dia. Sou em Salvador, bom dia, TAM 31953, centro da Delta, coordenação 340, especial para o Galeão. Para autorização, chama Solo 121, 1219. Solo 219, confirma. 09970, Solo 02, direito, 121, 1219. Bola 7 no 5, decolagem autorizado no 0, vento 020 graus, 0.9. Livre decolagem da Bela, bola 7 no 5. Confirme. Sideral 9970, de Bruna, se escuta, bom dia. Ok, Sideral 9970, taxi na Alfa e Kilo para a posição 8 do pátio 3. Alfa, Kilo, para 8 do pátio 4. Paulo Salvador, bom dia, TAM 31153, centro da Delta, coordenação 340, inicial para o Galeão. TAM 31153 para o Galeão, eu tenho aqui o nível de voo do repetitivo, que é o 380. Porém, não chegou para mim o transponder, né? Aguarde um instantinho, eu vou checar com o centro, ok? Sempre guardando, TAM 31153. Solo Salvador, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, aguarde coordenação 310 para Recife. Papa Romeo Tango Golf November, aciona a identificação, está sob contato radar passando coral. Mantenha o 090, voa Mari para chegar da Mari e reporta para a descida. Corre Salvador, mano, bom dia, 355514, mano, espera da 10 por nota agora. 355514, após a rolagem para a cidade de Chicago, ali mantém. Após a rolagem, rolado para a minha Apsa 6570, decolagem autorizado no 0, vento 030 graus, 049. Elefa para 360, vamos no centro. 570, decolou 05, controle 120, decima 80. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. Apta 6570, cruza 1500 para 370. Apta 6570, contato radar, sabe manter 370, saída Puca, Aracaju. Puca, Aracaju, 370, apta 6570. Após direto Barra Bacena, decola na cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida para as posições Leda e Bride. O transponder é 5101, controle em 120, décima 8, Cotejo. Autorizado Galeão, nível 380, Viapero Zulu 10, ESMAP. Direto Lúvito, Barbacena, decola da 10 com curva à direita no perfil da El, Leda, Brick, transponder 5101, controle 208, TAN 3153. TAN 3153, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento no portão 9. Chamará para puxa acionamento, portão 9, TAN 3153. O Rio 5973, na escuta para coberto. Afirmo. Rio 5973, autorizado para Recife, nível de voo 310, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5073, se o controle opera em 120, décima 8. Cotejo. 3, 1, 0, Recife. Confirmando 5074 o transponder, chame para o acionamento 9911. O perdão, o Rio 5973, o transponder é 5073, ok? 73, o transporte. Correto, Rio 5973, chama para acionamento no pátio 3, posição 9.